Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 83ª edição do Nerdrops. Aqui conosco, desta vez como convidado, nosso querido Rafael Smock, da Taberna do Smock. De onde mais, né? Olá, olá. De onde mais, puta, velho. E aí, pularam bem o carnaval? Pulamos bem. Pulamos sem dinheiro, cara. Como é que você acha que a gente vai pular alguma coisa no carnaval sem dinheiro? A gente do Nerdrop sabe, cara, como que foi pular o carnaval. A gente foi direto da sexta pra quarta-feira de cinzas, cara. Principalmente sem dinheiro. É, eu tenho certeza que o Guizão não pulou, cara, porque senão a Terra já tava fora de órbita, né? Nada, que você não viu o tênis que eu comprei. Primeiro impulso, a gente já ia estar na era do gelo, né? Antes da quarta-feira de cinzas, hein? Bom, é isso aí. Então vamos para os nossos e-mails. E-mail. Nerdmail. Nerdmail. Olá, senhoras e senhores, estamos para mais uma leitura de e-mails do Nerdrops. Estou aqui com o meu querido convidado, Oliver Pérez. Nossa, quanta formalidade. A leitura de e-mails é um momento solene, né, rapaz? Pro tanto que a gente riu nesse programa, cara, acho que... Precisava de um pouco de seriedade, né, mano? É precisar um pouco de seriedade neste momento tão solene e sucinto que será a nossa leitura de e-mails. Esperamos que sim, né? É, nem sempre é, mas vamos lá. Primeiramente, gostaríamos de falar sobre a Rádio Animix. Todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, acessem e vejam todo o conteúdo que tem sobre anime, mangá, toda a cultura japonesa, vale muito a pena, www.radianimix.com.br e o Nerdrops está lá também. Bom, isso aí, e lembrando já a promoção que tá aí já faz um mês, que é a nossa promoção Bárbara, patrocinada pela Taverna do Ogro Encantado. A loja que dá presente pra você. Eu não sei nem mais como descrever, cara, porque o prêmio que tá em jogo, velho, é um negócio, porra, como diria essa madruga, supimpa, velho. Never take off the box, né, cara? Pois é, a Hasbro, desde 2006, ela tá reeditando os G.I. Joes antigos, né? Então, o que chegou pra gente aqui como Comandos em Ação, o Falcon, né, que foi logo no começo, na época que as figuras de ação da linha tinha quase 32 polegadas, né, em vez das pequenas, mais tradicionais que a gente tem hoje. Então, assim, ela está fazendo edições com a comemoração de 25 anos das figuras menores, né, e daquelas que, pô, foi a que colocou o G.I. Joe no mercado, né, que já passa de 60 anos, tá pintando aqui como prêmio, né? Então, se você quiser participar, entre na onda do G.I. Joe, como foi aqui no Brasil, né? E com as suas figuras barbadas, que foram marca registrada por aqui. Então, a gente só pede de você uma foto com barba, seja criativo, pode photoshopar, pode ser barba de verdade, tem que ser criativo e engraçado, cara, só isso. É, faça caras e bocas, cara de moda foca, pode mandar foto de barba do seu filho recém-nascido, da sua filha recém-nascida, da sua namorada, da sua mãe, da sua avó, da sua prima. Exatamente. O pessoal aqui que eu tô notando optou por mandar foto dos filhos, hein? Olha só que santa esperteza. A gente já tem uma aqui, cara, que, pô, uma de várias, né? Que é campeã aqui, cara. Mas é isso aí. Então, não esqueça, participe da promoção. Logo depois que a gente anunciar o ganhador, todo mundo vai entrar num mosaico, sabe? Ficar carimbado lá no fundo, no background do site do Nerdrop. Sem mais delongas, vamos para os nossos e-mails com muita solenidade. Gostaria de anunciar os e-mails a partir desse momento. Por favor, Oliver Pérez, leia o primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do nosso ouvinte Diego Pereira da Silva, mais conhecido como Frank Castle, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui na Nerdrops. Ele tem 27 anos, é de Osasco, São Paulo, e manda pra gente: fala aí, galera do Nerdrops. Puta que pariu, que conversa de bêbado estava este último cast. Você não viu esse, meu querido. Você não ouviu este. E ainda você... Há possibilidade que você fique culto com alguns ditados populares dito por Polar. Eu não sei se vai entrar nos extras ou não. Mas enfim, ele comenta aqui: eu só assisti dois filmes do Oscar, Bravura Indômita ou Bravura... Uma bosta. um filme culturalmente aceitável, vamos dizer assim, né? Ou como ele conhece lá, Bravura Sodomita, velho. Puta, isso daí deve ser um filme, o remake pornô dele, né? É, certamente. E 127 Horas, que eu gostei bastante desse filme, não sei o Guizão? Podia ser, sei lá. Eu acho que pra uma pessoa que teve a mão esmagada na pedra, eu acho que ele faltou algum, ele tem algum defeito no cérebro que ele não sente dor. E aqui ambos são muito bons, segundo o nosso Frank Astle, independentes das premiações. Frank Astle falou que é muito bom? É. Então eu não vou falar nada, né, velho? Porque não vou contra o Punisher, né, velho? Faça injustiças, né? É. E aqui ele tá falando que independente das premiações vale a pena ser assistido. Ele se surpreendeu aqui com a notícia dos novos projetos relacionados ao Blade Runner, diz que é fã do filme e de toda essa temática cyberpunk, né, que envolve o assunto. E lembrando que já fizeram um filme do mesmo universo da franquia, O Soldado do Futuro, com Kurt Russell. Agora, pera aí, vamos colocar uma vírgula gigante no assunto. O filme tem uma cena, né, que envolve um planeta lixão, né, um planeta somente destinado para jogar o lixo de todo quanto é canto do universo. E se eu não me engano, a única referência lá foi que apareceu um carro usado, um desses carros voadores, né, que aparece no Blade Runner, que aparece lá, que foi uma desculpinha meia besta só pra falar que, né, fazia parte do mesmo universo, mas, cara, né, isso daí foi um easter egg gigante só pra quem conferiu muito bem o Blade Runner, né, conseguiu reconhecer, e inclusive o pessoal que assistiu o filme, né, não era o tipo de público destinado, não é o mesmo público que veria um Blade Runner, por exemplo. Então, cara, é muita coincidência mesmo, né. Cara, eu desconheço esse filme. É um com o Kurt Russell, cara, ele fica malha pra caramba, fica forte e representa lá um soldado à beira da perfeição. Bom, é isso aí, ele comenta aqui, ó, todas as versões que já foram lançadas do Kurt Russell, do Blade Runner. Desde que não seja um remake, acho que as opções comentadas são válidas, pois o filme original já teve várias versões lançadas. É, várias versões lançadas, realmente, mas não destinadas à televisão, né, ou coisa do tipo. Aquele todas comenta... destinadas a aparelhos, né? Aqui ele comenta que tem a versão original, né, de 82, a versão internacional, também é do ano de 82, porém tem cenas mais violentas, né? A versão do diretor que saiu em 92, sem a narração em off do Harrison Ford, e a versão final, ele coloca aqui, sei, do diretor, 2007, sem narração em off e com uma nova trilha sonora, novamente composta pelo Vangelis, também foi responsável por fazer a trilha do original. Ufa, é isso aí. Bom, ele nem citou aqui o disco triplo em DVD, que acho que é uma outra nova versão, né? E o próximo e-mail de Marcos, o gênio do mal. Ele diz o seguinte: acho que a Mari não assistiu The Walking Dead pelos comentários que fez. Porém, ela mandou muito bem ao falar do Oscar e dos demais assuntos. Sobre o Batman, confesso que não gostei do segundo filme. Garoto mal. Por isso, prefiro que o terceiro tenha uma pegada mais parecida com o primeiro. Claro que o Coringa é ótimo, porém acredito que tenha estragado duas caras, ou melhor, aproveitado mal o personagem. Sobre os Thundercats, gostei muito do visual novo, porém não entendi duas coisas. A história é antes deles irem para o terceiro mundo ou depois? Eu acho que é antes, não é? É antes, a história ainda se passa em Tandera, porém, pelo que a gente nota pelo trailer, inclusive eu acho que já lançou já o primeiro episódio, eu acabei não vendo, mas o Lion, o que muda nessa história é que o Lion não vai ter mais aquela, pelo menos, né, que a gente consegue supor, é que o Lion já começa adulto na série, na nova série, né, enquanto na original ele era uma criança, né, da mesma faixa etária lá do Willy Cat, o Willy Kid, que teve problemas com a sua câmera lá de criogenia e tal, durante uma viagem até que ele chega lá no terceiro mundo e não sei o quê. Isso. E ele acaba se desenvolvendo como um adulto, né? Porém, eu acho que o pessoal quer dar um pouco mais de, não sei se existe essa palavra, acho que sim, verossimilhança pra história, né? E... um pouco mais de realismo, né? É, exatamente, né? Porque, porra, nosso herói principal ser um cara de, sabe, 35 anos com cabeça de 10 anos de idade, não dá pra entender, né, cara? Então, né, com certeza, essa parte, eles até que adaptaram bem. Inclusive, se isso partir depois, assim, que eles queiram recontar também a história dos Thundercats depois, né, fora de Tandera, eu acho que, pô, tranquilo, né? Só tirar essa parte da história e tudo vai andar corretamente. É, eu acho também que ele, tipo assim, eu imagino o seguinte, pra adaptar assim, eu imagino que o Lion Lion, Willy Kit, Willy Cat, eles não tenham tido exatamente a mesma idade, entendeu? Eles poderiam ser, tipo, jovens. O Willy Kit, Willy Cat, sei lá, com 13, 14, e o Lion com 17, por exemplo, entendeu? É, até onde eu lembro, que eu me lembro, cara, eu só assisti, cara, acho que umas duas vezes o episódio número 1 aí, e foi na época de criança. Eu não voltei mais a ver desde então. Não, eu sei, mas o que eu digo, eu acho que é um jeito legal que dá pra usar, entendeu? Porque eles não precisam ter exatamente a mesma idade, pode ser um pouquinho mais velho. Uhum. Também, um tempinho a mais lá fora da câmara criogênica errado lá, também não vai cagar tudo, entendeu? É, o problema é que o desenho, como ele tá muito, assim, manganizado ou animesado, né, vamos dizer assim, a gente não sabe se o Lion é um adulto ou se é um adolescente, cara. Ele tem cara de adolescente. É, vai saber, né? E ele pergunta também se vai ter o nosso querido Mun-Ra, já que ele é natural do terceiro mundo, né? Cara, eu não sei. Isso é questionável, né? Pode ser adaptado. Não seria legal, mas pode ser adaptado. Pode ter o grande risco de ser um esqueleto do He-Man. Por fim, queria ver algo sobre o filme A Garota da Capa Vermelha. Por favor, fico por aqui, aguardo por este ótimo programa e até semana que vem. Muito obrigado, meu querido. A Garota da Capa Vermelha, eu lembro que foi uma notícia que a gente limou tempos atrás, que foi o anúncio de um trailer. É verdade, rapaz. A gente chegou a fazer a notícia, mas acabou limada na edição. Então, não sei, fica na expectativa. Acho que já tem trailer disponível. Aí, tu pode dar uma olhada. É, parece ser uma reencenação de Chapeuzinho Vermelho, pelo que me dizem, né? Eu vi o livro, por sinal, eu vi hoje o livro, na Saraiva. E pareceu meio Alice, Mac G. Alice, sabe? Tem toda a cara, né? Agora, esperar pra ver, né? Eu particularmente, eu gosto de filme de fábula, cara. Principalmente os que ficam mais macabros, sabe? É tipo a fábula tomada antes dessa distorção toda que a gente teve da Disney. Isso. De outros estúdios de animação que deixaram muito infantil os contos, né? Então, muito infantil, com certeza, com razão. Você vai contar pra criança... Tem que ser infantil. Não tem jeito. Tu tem que dar uma estupidificada no material lá pra passar pra um pessoal mais sensível e tal, né? Criança, afinal. Mas isso aí, eu acredito que vai ser bem legal, viu, cara? Pelo menos foi a impressão que me passou. Quanto a contos de fada, cara, sabe o que que eu gostava? Primeiro que eu tinha o livro da coleção dos irmãos Green, né? Uhum. Mas acabei dando pra uma prima minha que perdeu. Legal. Aí eu gostava do contos de fada da cultura, cara, quando eu era moleque. Mano, até hoje eu assisto aquele negócio e eu fico assim, com o cu na mão, porque o negócio é muito macabro, velho. Pois é, cara. Com isso aí, vamos pro próximo e-mail, é do Sharp Walker, mais conhecido também como Silvio Antônio, 33 anos, Niterói, Rio de Janeiro. Pô, esse cara é das antigas, se eu não me engano, hein? Conhece o King Size, meu querido? King Size? Por quê? Você não conhece o King Size? É, o que eu sabe, isso daí é tamanho de cama pra mim. Para tudo agora! Eu sou o Alexandre dos Santos Lima. Alexandre, qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Tá ruim, tá bom? E o que tem que melhorar? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, que é um transporte de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro, e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida. Sendo que essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. Em Portugal, em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos King Size o brasão King Size. Chegando ao Rio de Janeiro, em muitas terras do Brasil, imigrou e colonizou muitas terras no Brasil. Hoje, eu sou o filho mais novo, eu sou o King Size, e eu tenho a minha filha, que é a Késia Castro Lima, que vai ser herdeira de tudo dentro de muito em pouco tempo. Certo? O serviço das barcas tem muito a melhorar, logo assim que a Jumboquete se reabrir, porque lá está rolando uma suruba onde rola inúmeras execuções. Eu sou Alexandre dos Santos Lima, o King Size do Rio de Janeiro. Sem noção de caralho. Bom, vamos voltar, tá? O que que tem a ver o King Size com o e-mail do cara, velho? Porque é o cara de Niterói. Não, ele é Sharp Walker, caralho. Não, mas é de Niterói. Ah, de Niterói, tá bom. Bom, o Sharp Walker, ele manda aqui: salve Nerdroppers, tirem cá uma dúvida. Se vai ter Bane, o nome do filme do Homem-Morcego não deveria ser A Queda, ao invés de A Ascensão? Ouvindo o cast, fiquei com medo de que pode vir por aí. Embora In Nolan Would Trust, enquanto foge da polícia... Ah, tá. O Sharp Walker, velho, ele teve uma ideia aqui. Ele transformou o terceiro filme do Batman em uma novela mexicana. Baseando, né, que estaria a filha do Ra's al Ghul, Talia al Ghul, e que ela fosse interpretada pela, né, Maria del Bairro lá, esqueci o nome da atriz. Talia. Ah, Talia, isso. Porra, é o nome da filha, né, Talia al Ghul, né, velho. Bom, enfim, enquanto foge da polícia, Batman esbarra na Talia del Bairro e fica entregado pela sua cintura. Enquanto se perde contando suas costelas, não percebe que o micro Kevlar era de farinha e encomenda um pimpolho. Caralho, velho. Nisso surge a Liga das Sombras, descobre que Ra's al Ghul realmente está morto, e o objetivo da Talia era vingança. Desesperado, encontra a mulher gato e fica apaixonado pelas suas madeixas brancas. Em 2 minutos, o casal de heróis vive um tórrido romance que é brutalmente interrompido por Bane, que numa mirabolante reviravolta viaja de Santa Prisca até Gotham em 7 minutos, contado pelo Charada, de trás pra frente, através de um flashback ao som da trilha sonora da origem. Caralho, velho, o que você tá tomando, meu filho? Sem dó, o alterofilista CDF quebra a espinha do Cavaleiro das Trevas. Aleijado, o cruzado de capa encontra um pupilo, Dick Grayson, que está completamente uniformizado e treinado após 2 minutos de drama entre cadeirante e órfão. Nos 6 minutos restantes de filme, Batman restaura sua coluna através de um revolucionário tratamento com células-tronco, que estava sendo sabotado pelo espantalho, derrotado por Robin pilotando um Tumbler Stealth dirigível. Recuperado, o herói derrota a Liga das Sombras no Mook, despreza a Talia e fica com a gata negra da Marvel mesmo, pra desgosto do Robin e da mulher gato. No minuto final, um vilão ameaçador de máscara negra aparece e fica perplexo a descobrir que o filme terminou. Sobe os créditos e em seguida aparece uma cena escondida em que um menino de poucos anos usando uma toalha negra sobre os ombros sofre bullying, enquanto afirma em árabe, que é filho do demônio. Fim, pô. Velho? Ele tá mais ou menos que o currículo vitae do cara aí. É, mais ou menos. Aí ele me diz aqui, e tem tudo pra ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Pô, sem dúvida. Ou seria adaptado. Mas bom, pelo... Anyway, valeu pelo e-mail, meu querido. Continua com a carreira de roteirista. E o último e-mail é do nosso querido amigo Diego Santos, 27 anos, Porto Alegre, o filho do nosso querido Silvio. Ele diz o seguinte: alguns comentários breves sobre o cast dessa semana. Gostei dos comentários do Oscar, pois como eu não assisto, é bom ter os comentários via podcast. Desde que o Oscar saiu do SBT, eu achei que ele perdeu a graça. Acho que a Globo tem o dom de estragar as coisas, ainda mais quando tem José Wilker apresentando, né? Não sei se, o que é pior, se é ele ou se é o... Cara, o pior, cara, é que a Globo, ela valoriza qualquer coisa que é dela mais do que... É, isso é verdade. Qualquer coisa que seja de fora. Eu tava assistindo o Oscar pela TNT. Cara, na metade do Oscar, eu fui pra Globo e ainda tava passando Big Brother, cara. Eu falei, caralho. Pois véio. É, eu acho isso daí, porra, pra você assumir uma parada, desrespeitar quem se interessa, né, pras pessoas que estão aí a fim de acompanhar pela televisão aberta, cara, é sacanagem, cara. É que nem essas redes de hipermercado que compra as outras só pra fechar elas e continuar, sabe, na liderança aí, cara. Então a nossa dona Globo aí, né, nos fez o favor de praticamente de nos dar somente, sabe, os melhores momentos do Oscar durante os comerciais. Narrados por José Wilker e a repórter lá, que eu não vou lembrar o nome. Mas, pô, cara, eu acho que é uma puta falta de sacanagem essa daí. Realmente foi... Eu acho que o único mérito da Globo com o conteúdo de fora, por exemplo, são com as séries. É, isso sim. E por mais que passe de madrugada, ela espera a série passar e ela adaptou as séries, tipo, pro público brasileiro, que não consegue, pelo que ela nota, né, não consegue, tipo, acompanhar uma série com 1 episódio por semana. Então ela passa, tipo, os 24 episódios, vai, de Lost, por exemplo, em 24 dias seguidos. E isso eu achei bem legal, cara. Agora, em compensação, o Oscar, cara, que é um evento que acontece uma vez por ano, cara, fazer isso, sem comentário. Mancada, né, meu? Muita. Ele disse também que o Battle Los Angeles vai ser foda e que sobre o filme do Superman, eu não curto muito o Zod como vilão e desde que anunciaram não apreciei muito. Acho que dão muita atenção pra ele no cinema, porém nunca vi algo de proporções supers com ele nos quadrinhos, mas vamos ver, aguardar no que dá. Blade Runner, sinceramente, fico preocupado com essa história de prelúdio. Todos nós. Continuação, série de TV e similares. Geralmente, quando fico querendo expandir um clássico, depois de muito tempo, não fica legal. Não sei porquê, me passa pela cabeça, nesse momento, como um comparativo com o Exterminador do Futuro. É justo. Por fim, fiquei surpreso com a notícia da volta do mangá Evangelion. Sinceramente, achei que nunca mais voltaria. Ainda bem que não estava acompanhando. Ainda bem que eu não assisto, né? É. Ainda bem que Lost acabou porque eu não assistia. Mas eu fico feliz com isso. Fico feliz. Embora Evangelion seja o melhor anime que já vi, o mangá não me interessou. Bom, estou chato e reclamando muito nessa semana, vou parar por aqui. Abraços a todos dessa turminha do mal. Um abraço pra você também, meu querido Diego. É o seguinte, cara, referente ao Zod, se confirmar um dos dois nomes que tem aí pra encarar o papel do Zod, cara, que são o Daniel Day-Lewis e o Viggo Mortensen, né? Todo mundo conhece como Aragorn. Só, né? Eu acredito, cara, que, pô, tem tudo pra ser um bom filme. Pelo menos a produção, né, tá de olho atento aí, mesmo porque tem um dos membros, o Christopher Nolan. E Zack Snyder na direção, né, cara? Eu acho que, pô, deve sair algum negócio legal. Espero que tenha menos CGI do que 300, né? Vai saber, né, meu? Mas é isso aí, eu tô numa expectativa boa pro Super-Homem depois desses 20 e poucos anos de ausência, mesmo com o Returns aí, que acertaram no personagem, mas erraram em cada... no filme, né, cara? Acertaram no personagem do Lex Luthor, né? O Lex Luthor, cara, eu fico incomodado, cara, porque é um personagem que não evolui em nenhum momento, né, nas telinhas, por exemplo. No cinema, na televisão, cara, nada, cara. Ele é um humano, né, cara? Ele não muda. Mas é um desrespeito com os carecas, velho. O cara que faz uma ilha de kriptonita tem meu respeito, cara. Bom, é isso aí, galera. Essa foi a nossa leitura de e-mails. Um abraço pra galera que tá comentando. Abraço pra vocês e pra todos que mandaram e-mails. Não esqueça de participar da promoção da Taverna do Ogro Encantado. Mande sua foto com barba, menino, mulher, adolescente, alienígena. Mande, conquiste aí um prêmio foda. Mais algo a salientar, seu Guizão? Não se esqueçam de utilizar a parte de comentários do podcast pra, né, debater sobre as notícias faladas no cast. É isso aí. Então, simbora pro cast. Simbora. Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, Gute Nacht. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Novo filme de Neil Blomkamp pode ter Wagner Moura como vilão. E Marvel recupera direitos de O Justiceiro e já está conversando novamente com Ray Stevenson. Star Wars tem data de relançamento em 3D anunciada. Arnold Schwarzenegger considerando remakes de Predador, Exterminador do Futuro e O Sobrevivente. Anjos da Noite 4 já tem nome, elenco e primeiras imagens divulgadas. E vem aí, remake de Doom. Stallone não dirige Mercenários 2. Acabou com o Jeep, né, velho? Pô. Então, primeiramente, vamos falar sobre o teaser, né, do filme solo do Gato de Botas, o Puss in Boots. Que muitos consideram que já deveria ter sido feito no lugar do Shrek 4. E o que vocês acharam? Eu acho que ele podia ser um curta, né? Já não tem material pra tudo isso, né? Ah, eu não acho que ele tem esse peso todo. Ele é legal, assim, mas... Como coadjuvante, eu achei ele muito bom. Agora, não tem peso pra sustentar tudo isso, né, cara? No quarto, né, ele já tá meio... Pô, no terceiro ele já tava uma... apagado, cara. O foda vai ser que eles vão acabar tendo que inventar tanta coisa pra deixar ele um personagem inteiramente principal, né, cara? Que de repente pode ser que perca até algumas coisas que ele era bom só como coadjuvante no Shrek, né? Isso! Pode ser até que acabe se contradizendo com alguma coisa que tenha acontecido em Shrek só pra poder dar um pouco mais de peso pro personagem, cara. Pode ser antes, né? Talvez um prequel aí. E eu acho foda também, cara, porque no trailer tu vê que é exatamente o Shrek, só que sem o Shrek, né? Verdade. Exato. Não tem mudança de, sabe, do estilo de CG, não tem mudança de cenário, de personagem, nada, cara. É tudo aquilo que a DreamWorks criou há, sei lá, quanto tempo atrás, uns 10 anos atrás. Tá tudo de volta aqui, só que sem o Shrek, né, cara? Então... Isso que é reaproveitar o render, hein, cara? Ele foi deletando, né, os personagens. Foi. Já a Layer. A Layer tava lá, Shrek, delete, Fiona. Apagando, né? Olha, eu acho que não deu nem delete, cara. Ele deve ter deixado no invisible, porque se não virar, eles tiram o olhinho de novo, cara. Congela a camada, né? Pô, se tiver muito ruim, faz uma participação do Shrek da Fiona e salva, né, cara? Aí pronto, né, cara? Bota duas piadas do burro e vambora. Mas é isso que é foda, cara, de você imaginar essa franquia, cara. É que se ela não der certo e os caras já tiverem feito contrato pra não sei quantas continuações, a gente já sabe o que vai acabar acontecendo, cara. Eles vão enfiar personagem antigo de novo com a desculpa de, ah, todo mundo gostava, vamos trazer de novo. Mentira, cara. O bug foi pro saco, mano. O que eu não me conformo é o seguinte, né, cara? O burro que sempre roubava a cena não ganhou o filme. Nenhuma, né, cara, conseguiram estragar o burro, né, no terceiro e no quarto filme. Apagaram com ele. O gato também é interessante, mas eu sempre achei o burro mais, né? Apagaram ele. Agora você imagina o gato que já não era tão assim. Eu já não achava. Imagina ter um filme só dele, né? Eles falaram, o burro? Pô, é o Ed Murphy mesmo. Esquece. O pior é se você pensar que eles fizeram esse filme do gato só pra dar um papel decente pro Antônio Bandeiras, que já não tem uma coisa bom tempo, né, cara? Nada, ele é banho comercial de perfume, pô. É só. Bom, Antônio Bandeiras foi o que fez o considerado pior filme do mundo, lá com a Lucy Liu. Pô, Hacker versus Hacker, não sei o que, né? Cara, a Lucy Liu no filme já é uma coisa que faz você ponderar, né? Tirando que o Bill, né, cara? Não, mas faz o que também, né? Sabe o que foi mais impressionante nessa notícia? Várias vezes eu não sabia quem tava falando, se era o Guizão ou o Rafael Smoke. Ah, porque certamente a gente ser gordo faz a gente ter a voz igual, né? É, voz de gordo, você sabe que é um bagulho bem característico, né? São pesos iguais da podosfera. E outro vídeo aí que circulou nos meios da cultura pop foi o novo trailer de Velozes e Furiosos 5, né? Que traz justamente o que não é da franquia, esperando, né? Não é da franquia, é da fraqueza Velozes e Furiosos. Ah, cara, eu não acho fraco, meu. Eu acho que o que ele se propõe faz, né? Então, tá aí. O pessoal tá, o que o pessoal tá esperando, né? Bastante ação e porradaria entre o Vin Diesel e o The Rock, né? Eles fazem o que ele se propõe. Rapaz, você assistiu o 2, né? Não, peraí, cara. Mas cara, se aquele moleque de Velotrol do Iluminado pedala mais rápido que os caras nos carros, velho. Franquia nada, né? Garagem, né? É verdade. Já tá no 5, já, pô. É, mas não tem muito o que fazer, né, cara? Pô, você vai mostrar de novo aquelas marginalidades, digamos, né? Os caras que vivem à margem da lei, com carros velozes e algumas gostosas do lado, e pronto, cara. É a proposta do filme. Mais do mesmo, né, cara? É, então, o Justin Lin, eu acho assim, ele acabou meio que adotando, né, depois do Drift lá, aquela escola do Coen, né, que dirigiu o primeiro filme, que o cara, ele tem o estilo de filmar o que tá acontecendo realmente, né, cara, sem CG, sem truque, truque assim, né, de câmeras e tal, mas sem feito graça. Uma Fast Five também significa uma putinha rápida, né? Não, é o Five, é o Fast Five Against One, né, cara? É, pô, furou o pneu. E outra coisa que eu acho interessante é que os caras vão vir parar no Rio de Janeiro depois de fugir de meio mundo e vão ter que reunir uma galera pra fazer um serviço aí que vai dar liberdade pra eles, né? Fazer o quê? Entrega de maconha no, na linha vermelha? Fugir de inundação agora, né, velho? Polícia já não é mais o adversário também. É a polícia vindo do lado, o barranco despencando do outro, vai ser um inferno, cara. É, isso tudo no meio tem umas alegarias de escola de samba boiano, tá ligado? Eu pegando porra. Passa no meio da escola de samba, né, lá na... E pá, tem o Roberto Carlos boiando, né, com a perninha de madeira dele lá. É nada, ele atropela na Rick, mano. O melhor é como a gente transformou o trailer do Velozes e Furiosos 5 em nos melhores momentos do carnaval, é isso? E o programa só tá começando. Não, mas, cara, sobre o Velozes e Furiosos 5, eu acho que assim, beleza, pode ter aquela coisa do é mais do mesmo em Velozes e Furiosos, mas, cara, já falou, cara, o que eles se propõem, eles conseguem. Os fãs da série vão gostar, cara. Tem sempre aqueles malucos que vão torcer o nariz, que, pô, falar, ah, o primeiro filme foi o primeiro filme e acabou. Nada, cara. Se o filme tá fazendo sequência, é porque tá dando dinheiro, cara. Ainda trazendo o The Rock agora, cara, o filme vai ficar com mais peso. Eu tô só de ver as cenas do trailer dele batendo no Vin Diesel, cara. Esse filme vai ser pesado pra caralho. Virada do Oliver em 3, 2, 1. Mas é peso só ganha de massa muscular, tá? Não é que nem esse podcast, não. Mas Mas, cara, não tinha como não esperar essa piadinha, velho. Eu tava vindo já. O cara falou filme de peso duas vezes, velho. É. E antes de a gente ir pra próxima notícia, uma dica aqui do tio Oliver. Se você gostou de Cisne Negro, não vá assistir Velozes e Furiosos 5, velho. Não vá, velho. Fica na tua casa, pô. Ele vai criticar o teu c***, velho. Aí depois de anunciado que o diretor José Padilha vai dirigir o remake de Robocop ou não, né? Foi anunciado também pela Latino Review que Wagner Moura, o nosso querido Capitão Nascimento, né? O herói brasileiro, pra alguns ou pra outros não, né? Ele vai ser o vilão de uma película de ação e ficção científica chamada Elysium. Será que vai ser estilo Rodrigo Santoro, Xerxes, assim? Que ele vai ser o voz de outra pessoa? Eu só sei que agora o inimigo é outro. Hollywood tá, assim, de uns tempos pra cá tem vindo tanto pro Brasil, né, cara? Que será que eles estão vendo? Assim? Será que Tropa de Elite foi pra lá tão assim como um filme de ação do jeito que eles gostam, que eles querem levar a galera toda pra fora agora? Nada, é a pegada do terceiro mundo, cara. Pegada sustentável, ambiente, floresta, essa porra toda. Essa porra toda que o Brasil não tem direito, né, cara? Estão falando aqui que ele pode coestrelar ao lado de Matt Damon e Jodie Foster, né, cara? Mas teve um carinha, eu esqueci o nome dele, é aquele cara que faz o macho do Rodrigo Santoro no Carandiru, tá ligado? Sem chance. Gera o Camilo. Pois é. Sem chance. O cara falou assim no Jô Soares, não, eu tô fazendo um filme aí com Denzel Washington e tal. Porra, velho, o cara parece fugindo, tomando um couro durante, sei lá, 5 minutos, velho. Né? E o cara fala, põe no currículo lá, pô, filme com Denzel Washington, cara, né? Então, o que você prefere? 5 minutos de um filme com o Denzel Washington ou 300 comerciais das Casas Bahia? O Rodrigo Santoro preferiu com 300 homens, né? Ué! Isso é que esse cara já tava acostumado a tomar no Carandiru, tomar do Denzel Washington também não vai ter problema, né, cara? Na verdade, aquele piercing é pra segurar as pelancas depois que ele tirou o silicone lá do Carandiru. Né, o Wagner Moura merece, né, velho? O cara é muito merece. Bom. Não, isso é verdade. Eu acho que é de poucos atores brasileiros a gente pode falar isso, né, cara? Rodrigo Santoro não é um deles, infelizmente, mas... Não, mas o Wagner Moura merece, cara. Ele tem até, se você for pegar o trabalho dele em novela da Globo, cara, o cara, você sente que ele tá destoante daquele mundo, sabe? Ele é um puta ator, cara. Nossa, ele naquele filme Deus é Brasileiro, eu acho fantástico, né? Puta, demais, cara. Não é brinca, purse. Então, mas é justamente esse meu medo, tá ligado? Porque a gente tá tomando isso como uma notícia, né, das boas e tal, e de repente ele aparece, ok, vilão. Sabe, tem vilão que parece, sabe, chefão de videogame, só aparece no final. Entendeu? Esse é o meu medo, de ele fazer só um, que nem os caras falam, um cameo, né? Uma aparição. Ah, mas tem que ver como o New Blank King vai tratar, né, cara? Porque você pega, por exemplo, o Distrito 9, já é um filme onde você vê, assim, tem algumas pessoas que você reconhece, mas tem muita gente que é de destaque no filme que você nunca ouviu falar, né? E tem favela também. É. Você viu o tamanho das baratas na favela africana, velho? Tá, eu acho que eu entendi a dúvida do Oliver. Você tá querendo saber se ele por acaso vai ser o vilão ou se ele vai ser um capanga. Não, assim, quando o pessoal fala vilão, ok, vilão até Rodrigo Santoro foi. Foi. Entendeu? Apesar de ele ter aparecido até num espaço considerável do 300, ok, não foi, né, de grande notoriedade pra ele, mas pode acontecer com ele de ser um vilão, tipo que nem o Javier Bardem lá no Colateral do Tom Cruise. Porra, o cara fez uma puta de uma participação, só que, pô, foi 3, 4 minutos ao lado do Jamie Foxx, entendeu? E ele era um vilão, na teoria, ele que contratou o Tom Cruise pra fazer as mortes lá e tal, pô, então ele é o vilãozão. O foco da história são as testemunhas que iam depor contra ele, então ele é o vilão. Eu tenho medo do Wagner Moura fazer justamente esse tipo de vilão, de ele não ganhar nada mais, nada menos do que uma simples aparição num filme de Hollywood, cara, que não vai deixar ele em evidência. Ah, mas é natural também que, como a gente já tá acostumado a ver, pessoas que não são americanas não têm esse destaque todo, pelo menos não de primeira mão, né, cara? É, cara, que a gente fica assim, né, eu até entendo, assim, o que o Oliver quis dizer, né, cara, porque quando a gente vê uma notícia dessa, né, cara, a gente como brasileiro, a gente fica assim, nossa, que legal, o cara vai lá pra fora, vai a mostrar. A gente como brasileiro. Como brasileiro, como a Dona Maria, como o seu João, como igual como seu pai, como tua mãe. Mas, assim, eu acho muito difícil difícil ele ir pra fora, fazer um vilão e pá, estourar logo de primeira, sabe? Rodrigo Santoro não aconteceu isso com ele, sabe? Ainda mais como um vilão, né, cara? Pois é, cara. Pois é, Rodrigo Santoro foi o quê? Panteras? E olha lá, é, Lost. Isso que eu ia falar. 300, ele nem foi, assim, o primeiro papel dele, que assim, não, esse papel ele vai fazer pra se destacar depois. É, né? Exato. Tava vindo de Panteras, velho. Pois é. Então, assim, não dá pra esperar muito. Vai ser legal ver ele num filme estrangeiro, como seja lá que vilão ele for, vai ser. Mas, mano, não vamos esperar muita coisa, cara. Pô, cara, o Rodrigo Santoro fez, porra, deu tiro fazendo um Superman City Grab na moto, velho, pô, né? É, e deu uns pega no Jim Carrey também, mano. É verdade, cara. Bom, as notícias ruins é que o Justiceiro tem dois filmes, um merda e um que não deu lucro. A notícia boa é que a Marvel assumiu os direitos e tá voltando. Não, tem três filmes, pô. Ah, sim, tem do Dolph Lundgren. Isso. Pô, como ele pode esquecer? Então que você esquece uma merda, pérola que... dessa. Seu canalha. Dolph Lundgren não é caveira. Não era mesmo, né, cara? Botasse qualquer nome de filme ali, tava valendo. Você sabe o que é pior? É que o Dolph Lundgren não era caveira mesmo, ele era o He-Man no filme, cara. Bom, enfim, a Marvel tá aí, reassumiu os direitos, né, porque acabou expirando na mão da Lionsgate, e foi até uma franquia que não deu lucro nenhum, né, deram uma espécie de um semi-reboot, né, no filme, e acabou, pelo fato da censura, tremendamente prejudicada aí, né, na renda do filme, acabou chegando no Brasil aqui direto em DVD. O lado bom é isso, a Marvel assumiu, já tá em conversinhas aí com o Ray Stevenson, né, que foi o que encarnou pela última vez o Frank Castle. E é isso aí, por enquanto não há mais notícias sobre isso, o projeto ainda não tem roteiristas anexados. A única ligação aí do Stevenson com a Marvel é que ele tá fazendo uma participação do Thor aí, como um dos guerreiros asgardianos aí, que é o Volstagg. Cara, mas eu fico imaginando, né, que os caras, a Marvel fazendo aquela distribuição de doce, né, o Fox, eu fico com os X-Men, a Sony, eu fico com a Homem-Aranha. Aí pega lá e os gays, tipo, eu fiquei com o Justiceiro, velho. Mas teve o primeiro filme, pra você ter ideia, eu não sei o que aconteceu, na verdade é pra sair pela Artisã, que tava saindo naquele embalo todo da Bruxa de Blair e os caramba, e acabou saindo, acho que foi pela Sony o primeiro filme, se eu não me engano. E o último filme, que eu não sei quem viu aí, saiu direto pra DVD aqui, cara, super violento, é o... A essência violência pura mesmo. A essência do Justiceiro, eu só achei aqueles vilões um pouco caricatos, né? Tá os certo. Efeitos bem podrex também, né? O Retalho, né? Um vilão mais recorrente aí nas histórias do Justiceiro. Até certo ponto, né? É bem fiel com a história. E eu acho que com a Marvel na mão e ela distribuindo como um filme, cara, pra censura 18, porque na verdade o que tentaram fazer foi vender um personagem da Marvel com censura alta pro público errado, velho. Então, realmente não tinha como funcionar. Foi muito errado, né, cara? Custou 35 milhões de dólares e rendeu 8. Que erro caro, né? Cara, não pagou nem o figurino, velho. Cara, e no resto do mundo não rendeu mais nem 2,5. O Justiceiro só fez justiça perante Ed Murphy, né, velho? Quem gastou 100 milhões, arrecadou 4. Ele só consegue bater no Pluto Nash, né, cara? Ah, cara, mas eu vou em defesa dos filmes do Justiceiro, viu, cara? Esse último, agora eu não assisti, mas assim, de você ver lances real na internet, assim, do, por exemplo, que nem você falou, os inimigos são caritados e tudo mais. O ruim, cara, do Justiceiro é que a única coisa que você pode pôr no filme... num filme do Justiceiro que tem a cara de quadrinhos, são os vilões, cara, porque o Justiceiro não é um cara caricato, entendeu? Se eles sempre vão retratar ele como, tipo, um mercenário urbano, sabe? No último filme, foi aquele russo gigantesco lá, que você olhava, puta, esse cara tem cara de vilão de quadrinhos, só, porque o resto do filme não é, cara. Sabe o que é mais impressionante? A voz sua é parecida com a minha mesmo, velho. E a Lucasfilmes e a 20th Century Fox anunciaram essa semana que o lançamento de Star Wars Episódio 1, um dos piores filmes da história, já será lançado em 3D e já tem uma data definida, que vai ser 10 de fevereiro de 2012. Pois é, agora o Lucas cansou de fazer merda, agora ele vai fazer merda e jogar na sua cara. Cara, eu acho que assim, pela cronologia, beleza, mas acho que em respeito aos fãs, ele podia começar com a trilogia antiga, né, cara? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que ele tá fazendo muito bem, porque na hora que chegar a trilogia original, ela vai causar um impacto, tá ligado o cara que chega atrasado na festa? É, pode ser. Cara, é bíblico, olha as bodas de Caná, o nego deixou o melhor vinho por último, cara. Caramba, o que é isso? É piada pré-Páscoa, é isso? Não é álcool mesmo. Eu acho válido o filme O Ameaça Fantasma, porque ele tem muitos lances que em 3D, e que, convenhamos, com certeza o George Lucas, na questão do 3D, não vai fazer merda, né? Diz que eles estão fazendo a conversão, sabe, frame by frame. Não é um negócio simplesmente, ah, tá aqui, vou jogar um programa, ele vai converter e vai ter aí, Fúria de Titãs. Não, não tá fazendo isso. E não é qualquer coisa, né, cara? É ILM, né, bicho? Industrial Light and Magic, cara. É sinônimo de qualidade em efeitos visuais. E eu acho que o primeiro episódio, cara, ele vai ter lances animais, cara, que vai ser no 3D. Tipo a corrida de Pod Racer, que muita gente não gosta. Eu adoro, eu acho que foi uma das melhores coisas do filme. A corrida de Pod Racer e o duelo do Darth Maul contra o Liam Neeson e o Ben Kenobi lá. Agora, eu acho que vai ter lances muito animais, cara, no quesito 3D. O filme vai continuar a mesma nhesca, né? É, isso sem dúvida, né, cara? Porque o que eles devem estar pensando? Capricha nesse 3D, porque o roteiro já não tem como mexer em mais nada, né, cara? Tu imagina aquele moleque, Jack Lloyd, ah, vou rodopiar, parece ser um bom truque, aí ele sai fora da tela. Pô, é a melhor coisa que vai ter. Pois é, né, cara? Alguma coisa tem que salvar nessa merda, né, cara? Imagina o Jar Jar em 3D. Tomar a orelhada direto, velho, porque ele dá aquelas viradas, ele primeiro gira a cabeça, depois o tronco, né? Tipo Robocop, né? Robocop é o contrário. O Oreiocóptero. Bom, o filme foi lançado em 99, perdeu todos os Oscars técnicos pra Matrix. Não teve sabre de luz que salvasse, né, cara? Na verdade, se for ver os efeitos visuais, foram bem melhor que o Matrix, né, cara? Pela inovação na época. Quer dizer, o Matrix também inovou, mas eu acho que pelo fato de Star Wars sempre oferecer, sabe, a mesma coisa, criaturas estranhas num ambiente esquisito, acabou não levando. Peraí. Bullet Time você viu em mais de 150 filmes depois. Quantos outros filmes você viu sabre de luz, filha da puta? Na época, né, poxa. Então tá aí o Oscar merecido, né, cara? Pô, Matrix trouxe toda uma mitologia nova, né, cara? Star Wars, o George Lucas só precisava de mais dinheiro na conta dele, poxa. Tinha acabado de largar da mulher, tava na merda. Pô, vou criar um cara orelhudo aqui, um moleque que acha que rodopiar é um bom negócio. Né, e vou dar um sentido pra aquela porra de força lá, que todo mundo vai adorar. E vou colocar o R2 sem piloto pra ver como que vai. Até o anão perdeu o emprego, velho. Puta merda. Ele entrava dentro do pinico só pra fazer aqueles pulinhos, manja, que o R2 fazia na trilogia antiga, velho. Parabéns, viu, George Lucas. O foda é você sair de uma lixeira cheia de areia na cueca, né, velho? Pô, tinha que quando ser... Quando saía, né, que nem eu esquecia ele lá, cara. Era verdade, foda, né? Dizem que esquecia ele lá, Bem, o ex-governador da Califórnia, né, o ícone dos filmes de ação, Arnold Schwarzenegger, foi recentemente, né, ao Arnold Classic, que é onde ele encontra os fãs dele, né, pra ficar falando, né, seus contos de inspiração e pra responder qualquer pergunta sobre o seu passado ou sua carreira futura, né. Desde o começo desse ano, né, existem muitos rumores sobre o retorno dele como ator, né, que já começaram em fevereiro, e ele disse que tava considerando, né, voltar ao papel que mais o consagrou, né, que é o Cyborg da franquia Exterminador do Futuro, com o diretor de Velozes e Furiosos, né? Que é o Justin Lin. Retornar como ator é sacanagem, né, velho? O que eu achei mais assustador é que ele tem um evento. Pois é, cara. É isso que eu tava notando também. Que é isso, cara? Ah, cara, tem dia do Orgulho Nerd, qualquer coisa tá valendo. Mas tipo, classic ainda, né? É como, tipo, em homenagem a ele mesmo. Pô, o cara é clássico, velho. Ele tem, sei lá, deve ser uma Arnold Con ou algo do tipo, assim. Bem, então, em janeiro, né, ele tinha explicado que ele estava de olho em 3 possíveis roteiros, né, que ele ainda não tinha revelado muitos detalhes. Então, um deles, pelo jeito, era o Exterminador do Futuro, e os outros dois seriam um remake de Predador e outro de O Sobrevivente, né, cara? E aí, gente? O interessante é que no Predador ele foi o Sobrevivente. Pois é. E agora o Sobrevivente não vai ser mais The Running Man, vai ser The Wheelchair Man. Tentador Man, né, cara? Step Walking Man. Pode esperar Arnold Schwarzenegger como Charles Xavier no X-Men Portuguese. Eu acredito, cara, de ele fazer uma aparição, ou até mesmo um papel mais consistente no Predador. Porque já que ele escapou e tal, ele tem um passado, ele sabe, né, da existência dos alienígenas lá e tal. Ele pode muito bem seguir uma carreira, né, e ficar monitorando as atividades. Ah, já vi um filme parecido recentemente, viu? Chamava Rambo. Mas você tocou num ponto legal, cara, assim. É, que, será é que mesmo? Ele, foi gostoso? Pô, tá, foi legal, cara. Foi... Foi bom pra você? Os caras não deixam passar uma, velho. Você ter gostado. Em compensação, você deixou passar essa inteira, né, velho? Mas assim, eu acho que porradeiro igual ele era antes, cara, ele não volta mais não, assim que nem o Stallone voltou não, cara. Acho que se for, por exemplo, colocar ele num remake do Exterminador do Futuro ou algo do tipo, cara, é com aparições em papéis mais contidos, né, cara? Em fotos, por exemplo. Né, em flashbacks ou coisa do tipo. Eu achei, tipo, ele na linha... Tipo, ele na linha de produção, tá ligado? Mostra o esqueleto, aí mostra a pele sem dar, sei lá, se aquecer pra juntar no corpo, tá ligado? Esse é, tipo, esse é o primeiro modelo, ali é o modelo, então o Schwarzenegger parado com as pelancas caídas, assim. Aqui, depois disso, ele passa por um processo de aquecimento, onde a estrutura gruda no esqueleto. E essa é a parte que a gente tá tendo mais problema. É, a gente não conseguiu uma liga consistente pra deixar essa pele no lugar, cara. Porque a hora que esfria, fica tudo emborrachado. E outra, né, cara, o Stallone, ele não parou. O Stallone ficou nessa de... Ok, ele ficou desaparecido, mas ele ficou fazendo seus filminhos, né, até que ele deu esse revival com o sexto filme do Rock. E, meu, depois disso, só pedreira, cara. O Stallone toda também, né. É, o Stallone, ele, por exemplo, ele sempre viveu do cinema, né, de um jeito ou de outro. Sim. Agora, o Schwarzenegger também não, né? Agora, cara, o Schwarzenegger voltando num predador, não como um soldado, um sobrevivente, algo do tipo, sei lá, mas assim, de repente, como um milico foda que coordena uma galera assim, que nem o Guizão falou mesmo, isso seria interessante, cara, isso viraria um filme bom, meu. É, o grande problema é que o fato, assim, o quê dele não tava na atuação, obviamente, né? Tava nas cenas de pancadaria e tal, né? Provavelmente, meu, ele tem que tomar umas aulas com o Steven Seagal, que faz origami dos inimigos dele parado, né? De fazer algo do gênero, cara, porque não tem jeito. O cara, pelo menos, tem ao seu favor que ele é gigante, né? Cara, Steven Seagal é sétimo Dan em Aikido, cara. Ele só não é oitavo porque ele não foi no Japão receber. Pois aí. O Steven Seagal conseguiu fazer o Anderson Silva falar mais fino, velho. Fala mais fino, bicho. Cara, isso aí que é o pior, cara. Ele ensina Aikido pra japonês, cara. Caramba. Ele ensina japonês, acabou. Tá ótimo então, né, cara? Beleza. E o quarto filme da série Anjos da Noite está sendo filmado no Canadá, num set dentro da Universidade Simon Fraser, nos arredores de Vancouver. E foi o alvo fácil dos fotógrafos, até que saiu uma porrada de foto aí já do set de filmagem e dos atores, o que acabou confirmando que a Kate Beckinsale vai voltar ao papel da vampira Selena. E vocês queriam pular essa notícia, seus filhos da puta. Me lembrou muito bem, cara. O que me lembrou que uma das melhores cenas do segundo filme é dela, né, cara? Mas assim, cara, depois da noite 4, cara, é necessário? Ó, olha só, o Underworld 4, aqui o Anjos da Noite 4, ele tá chegando com o título original como New Dawn, que vai chegar provavelmente aqui como Novo Amanhecer. E Vampiros e Amanhecer, você já tem uma sequência. Só que esse daqui é o Novo Amanhecer, então, pô, já promete desde o título, né, cara? Não, mas sabe o que tá me incomodando, cara? Que assim, no terceiro filme, eles viram como saída pra continuar ganhando dinheiro com a série e pro passado, né? Vamos contar a história de como tudo começou. Agora eles vão de volta para o futuro. Será que isso vai virar? Porque, meu, só de ver a primeira imagem, cara, uma coisa me veio na cabeça. Me veio Resident Evil na cabeça. Resident Evil, total. Na hora, cara. Será que eles não estão tentando? Assim, se Resident Evil consegue, vamos lá que a gente consegue também, sabe? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem falou agora por onde? Foi o Smoke ou o Guizão? Fui eu. foi Smok. O Guizão com certeza ia falar alguma idiotice, né? Louco! Que isso. O que eu ia completar é que o que deu a entender do que lançaram, do que jogaram na net do filme até agora, é que o filme não vai ser uma continuação do segundo, né? E não exatamente do terceiro. Porque vai trazer a Selena, que ficou adormecida 15 anos. Então ela descobre que tem uma filha, vai ser... Ou seja, eles apagaram o terceiro filme? Não, o terceiro filme é um prequel, né, cara? É um prequel passado, do primeiro, é. Cara, comeram a mulher, vocês têm noção. Ela tava dormindo, ela tava em estado de coma, aí o nego viu lá, coma, comeu. É verdade, todo mundo que tá em coma em filme acaba tomando, né, velho? Agora eu entendi o sentido da terminologia médica pra coisa. É o anúncio, na verdade, né? Não a definição. E seguindo aí a sequência de filmes avassaladores do cinema, podemos ter um remake de Doom. 6 anos depois do filme Doom, A Porta do Inferno, ou eu gostaria de dizer Doom, O Filme do Inferno, a franquia de jogos pode voltar ao cinema. O primeiro é o Doom e o segundo é o 2. Caralho, velho! Puta, engasguei agora. Tanto clube social, caramba. Segundo o What's Playing, a Universal cogita recomeçar a adaptação do Zero. Aí, Zero, Doom, 2. Você não morre, Oliver. Então tá ligado, aqui no Airdrops é liberado gravar bêbado, então, pelo jeito. É o único jeito de se fazê-lo, cara. E eles vão terminantemente, assim como todos aqueles que já assistiram o primeiro filme, vão ignorá-lo, né? De acordo com o próprio site, roteiristas ainda estão sendo procurados. A Universal tá procurando o roteirista pro remake e a polícia tá procurando os roteiristas do primeiro Doom, né, cara? Primeiramente foram cogitados os roteiristas de Dollhouse e Caprica. Mas eu acho que de acordo com o andar da carruagem, eles resolveram cancelar. Seria Doomhouse, né? É, a Universal tá lutando pra criar uma nova franquia que dê tranquilidade aos seus próprios negócios. Começando por Velozes e Furiosos. Tá precisando, né, cara? Coitado do Universal, cara. Essa é a primeira vez que eu vejo a Universal abrir as portas dos infernos, né, velho? Adriano, bispo lá tá puto, velho. Ai, Jesus amado. Eu acho que o segundo filme podia ter só aqueles 15 minutos que tem do primeiro, né, cara? O Doom, assim, como videogame, pô, sempre curti, né, cara? Mas a única coisa que ele te assustava é o fato de você não ter mais ninguém te auxiliando. Era você, sua arma e os demônios em volta, né, enfim. E um espelho, né, porque você via sua cara o tempo todo. Pois é. Mas eu não sei se funcionaria de novo, né, um exército... sabe, dentro de um ambiente, ou seja com zumbis, ou seja com experimentos científicos, que nem foi no filme do The Rock aí, entendeu? Acho que valeu pela homenagem que teve lá, de não sei quantos minutos, que foi em primeira pessoa, gostei. Mas, de resto, cara, é mais do mesmo, poderia ter qualquer outro nome o filme, entendeu? Que... Não era mais barato fazer essa porra jogar no YouTube, só os minutos da primeira pessoa aí? Não era mais barato fazer um jogo novo? É que não adianta, né, cara? Todo mundo quer queira ou não... Fique esperançoso em ver isso, né, cara? Vai ser uma bosta, vai ser outra bosta, cara, porque Doom não é o tipo de jogo pra virar filme, cara, não adianta, cara, não tem que ficar tentando isso, cara, é bater na mesma tecla à toa, cara. E quem disse isso? Foi o Guizão ou o Smoke? Vocês querem que eu faça outra voz? Foi o Smoke, eu acho que deveria adaptar Tetris na próxima vez. Não fala não, cara, o nego tá querendo adaptar o Banco Imobiliário. Pois é, cara. Batalha naval? Eu acho que o filme do Doom tinha que inovar fazendo ele inteiro só com aquela pequena cena dos 15 minutos. Só arma na tela. Acabou. Mas nada, cara. É, exatamente. Seria que nem esses filmes aí que o pessoal tenta fazer aí com a handcam, né? Só é, cara. Com a ponta da arma direto, velho. Assim, na frente da... Como é que chama o estilo de filme? Documentary? Mockumentary. Mockumentary, né? Mockumentary, entendeu? Pronto, transforma Doom no Mockumentary e enche de susto e coisas... Da hora, bota a bucha de Blair no meio. Põe Cloverfield, sei lá, cara. É, Cloverfield foi o maior exemplo disso, né, cara? Agora, Doom, assim, pelo menos tem uma amostra de roteiro que seja pra fazer um filme, né, cara? Sim, cara. Mas ó, a gente falou brincando, cara, mas assim, consegui vislumbrar, assim, que realmente, cara, de repente daria um filme bom, cara. Me coloca esse estilo de handcam, coloca, sabe, muita sala escura, coloca aquele lance que tem, por exemplo, no Doom 3, arma e uma lanterna. Acabou, cara. Porra, velho. Muito suspense, muito susto. Cara, daria um bom filme, ó. E a gente nem cobra pela ideia. O foda é o cara na sala de cafezinho, a porra da arma no meio da cama. câmera, né, velho? Bom, e já que a gente falou do dinossauro, a gente vai falar do fóssil agora, Stallone. Sylvester Stallone, que teve a sua volta triunfal aí com o filme Os Mercenários, já estão, né, circulando notícias aí que ele não volta nem como diretor e nem como roteirista, cara, pra sequência do filme, que foi um explosivo, né? Não tem nem como dizer outra coisa. Os roteiristas já, que estão anexos no projeto aí são o David Agosto, pode começar as piadas, e Ken Kaufman. Bom, ele tem encarregado aí de negociações com outros diretores, né? E o elenco provavelmente deve permanecer quase o mesmo, né? Incluindo aí ainda Jean-Claude Van Damme e o nosso agora citado Steven Seagal. Tudo indica aí que o próximo vilão possa ser o Mr. Church, né? Que teve uma aparição aí do Bruce Willis no último filme, ao lado de Schwarzenegger. E é isso aí. A Millennium Films continua sendo responsável pelo filme, né? E é isso aí, vamos ver no que vai dar. Eu acho que tendo o Stallone ainda no elenco, cara, eu acho que pode render uma boa sequência, sim. Ah, cara, eu não gostei do primeiro filme, mas eu assistiria um segundo. Mais pelo saudosismo, assim. Ah, não, sendo porque a intenção que dá, até por de repente o Stallone pode ter saído da franquia, porque, cara, quem acompanhou as notícias do primeiro Mercenários, cara, dava pra sentir que era uma coisa que o Stallone queria fazer a qualquer custo. Era o filme dele, ele, com os toques dele, com os atores dele, com o roteiro dele e tudo mais. Fez, acabou, cara. Se vocês querem continuar, continuem. Eu já fiz o que eu queria. Da impressão que dá é essa, sabe? Ah, e outra coisa, ele pode reconhecer que na mão de outro, algo pode mudar também, pra melhor, inclusive, cara. É, e ele pode até aprimorar as técnicas de atuação dele, né, cara? Ah, pera aí, o Stallone de todos os brucutus que teve aí, cara, ele é o melhor ator. É o melhor ator, cara. Era que faz a melhor boquinha torta, né, cara? Ah, pô, o cara teve paralisia infantil na infância, né, cara? Cara, ele ganhou Oscar, né, velho? Agora isso é mérito. Outra coisa, né, cara? O foda é que ele ganhou o Oscar por ser ele mesmo, né? Verdade. Pô, o Rock 6, cara, teve uma dose boa de atuação dele, cara, né? Pode ser algo que ele não conseguiu repetir em outros filmes, mesmo porque não colaboram pra isso, né? Mas enfim, cara, eu aposto, sim. Não, eu acho que me divertiria como me diverti no primeiro. Ah, sem dúvida, cara. E ele tando ali na seleção mesmo dos possíveis novos atores, etc e tal, cara, o bagulho já tá encaminhado já, cara. Por mais que não tenha ele, sabe? Pelo menos a essência Mercenários ficou no primeiro filme e vai ser arrastado aí quando os filmes tiverem, cara. Ah, cara, vocês me desculpem, mas também você não precisa tanta coisa assim pra repetir a fórmula, né? Vamos ser sinceros. O mérito do cara foi de conseguir reunir aquele puto elenco, sabe? Ter tido o carisma de carregar umas coisas nas costas e falar, não, vem em mim, sabe? Se for uma merda, fui eu que fiz. Agora, pô, o roteiro em si, meu, pelo amor de Deus, né? Nada mais manjado. Direção também, você não precisa ser nenhum gênio, né? É chegar, sério? E falar, você vai ali, explode, acabou, né, cara? Que o Stallone conseguiu fazer, cara, foi trazer os filmes dos anos 80, que nem você falou isso, ah, o filme não é isso. Cara, os anos 80 sobreviveram disso, cara. Ele só trouxe isso pra cá, cara. Eu tenho certeza que ele deve achar a mesma coisa que você, cara. O fato da gente conseguir falar e formular um pensamento hoje em dia é um milagre, né, cara? A gente viveu nos anos 80, cara. Verdade, cara. Só tinha isso, só, cara. Você viveu. Eu nasci antes e passei por todos eles. Né? Olha onde tá agora. Na cara. Quem que me ameaçou? Foi o Smoke ou o Guizão? Fui eu. O pior é responder, fui eu. Charlie Sheen News. Bem, os recentes problemas entre Charlie Sheen, CBS, Chuck Lorre e Warner Bros. Culminaram até então, enfim, na demissão do ator. Pô, tudo que ele queria, palmas, né? E, bom, até agora a série Two and a Half Men, né, não foi dito nada sobre o destino e o futuro próximo da série, né? Estão circulando rumores que realmente vão substituir ele por algum outro ator. Pessoal falando até sobre o Rob Lowe, e aí acho até meio nada a ver, mas enfim. Falaram até do John Stamos, cara, que fez o Tio Joe. Nossa, velho, o ex-marido da Rebecca. Bom, e se cogita aí que o retorno da série agora sem Charlie Sheen realmente pode não ocorrer neste ano. Bom, qualquer maior informação sobre isso você pode ter aí nos videocasts do Charlie Sheen, de extremo bom gosto e muito conteúdo. E uma quantidade absurda de espectadores, né? Só 14 mil pessoas, né? Mas assim, cara, acho que tava todo mundo, né? As manchetes, acho que as vitrines dos blogs já estavam prontas, né? Charlie Sheen demitido de Joanna Hoffman. Isso já tava vindo de longe, tava todo mundo vendo, cara. Aí vamos ser sinceros, né? A gente brincou muito aqui, pô, o cara é nosso herói, ele fala as coisas na cara do chefe que a gente queria dizer. Mas, pô, o cara mereceu, né? Vamos falar a verdade. Mano, que chefe que aguenta, cara? Também é assim, né? Ah, mas não sei. E outra também, uma coisa é você tá reclamando do seu chefe, por exemplo, assim, você e seus amigos, outra coisa, você ser um cara público, né? Você ir no talk show falar mal do seu chefe. Aí é foda, velho. E outra é você tomar porra e encher a cara da porcaria de droga e ferrar com 200 pessoas, né, que dependem disso pra sustentar a família. É, isso é verdade. Esse é o lado sério da notícia, né, cara? Porque brincadeiras à parte e tudo mais, né, cara? O Charlie Sheen, cara, tá cagando e andando pra todo mundo, né, cara? Ele não tá nem aí, cara. Se a série vai continuar, os atores, a equipe, ele não tá nem aí, cara. Ele tem o dinheiro dele, que se foda, sabe? É, mas eu acho que vocês estão pensando do lado errado, porque o traficante também tem família, tem crianças pra cuidar. Ah, cara, eu também vejo assim, sabe? Eu acho que foi a decisão certa da Warner. Foi até um favor que ele fez a outras produtoras, né, que possam no futuro ter problema aí com uma estrelinha, né? Então mandar recado aí para os Kiefer Sutherland da vida também, que de vez em quando dão umas palhaçadas deles assim, né? Que não vão ser toleradas. E é uma pena, cara, porque realmente, o Jonah Hoffman sem o Charlie Sheen vai ficar muito descaracterizado, cara. Não, cara, a série é ele, né, cara? Não, cara, se eles forem continuar com outro ator ou algo do tipo, ouso dizer, cara, vai continuar que é só pra findar a série mesmo. Ah, é só pra dar um fim, digamos assim, porque não vai decolar. É muito difícil decolar de novo. O nego vai botar 6 episódios, sabe, de piloto, que nem fez com o Dollhouse, essas coisas assim, e boa. Né, Sus? Cara, vocês conhecem alguma outra série que teve isso? Tipo, foi cancelada porque o cara é um filho da puta? Não, pera aí. O cara é pioneiro, velho. Ele é. Não, teve séries em que, tipo, brigaram e a série beirou a acabar, mas arrumou um jeito de continuar de novo. Mas eram séries que tinham vários, né, digamos assim, sustentáculos, por assim dizer, né? Você poderia dar uma disfarçada. É que nem se por acaso House começasse a dar pau. É, pois é. Por exemplo, Law and Order, por exemplo, né? Se dá problema com algum dos personagens, eles criam lá Law and Order, sai de baixo e faz outro Law and Order. Sai de baixo. Oh, mas olha só, a gente, na época que foi transmitida, aquela série Spin City tinha a sua audiência, né, alta. E o Michael J. Fox deu área pro Charlie Sheen entrar e, pô, continuou boa a série, cara. Não, teve séries que tiveram suas mas aí que tá, era o Charlie Sheen, né? Não, mas eu acho que podia trocar pelo Michael J. Fox, então, pra dar uma chacoalhada assim na série. Que maldade, cara! Não, e o Charlie Sheen tá tão pirado, né, cara? Que ele, cara, já entrou com processo contra o produtor, cara. Pois Doug é, Lawrence, o que que tem na cabeça? E ele ainda chamou o companheiro dele lá, o John Cryer, cara, chamando ele de canalha, porque o cara não ficou do lado dele, sabe? Será que o Charlie Sheen tem mais advogado que a CBS? Ficou no ar a pergunta, assim? E o cara pirou, né? E tem muita gente falando, mas que se dane, o cara ganhava 2 milhões por episódio. Mas não é bem assim, cara, 2 milhões por episódio numa temporada de 24, vai 48. Só nessa última farra que ele saiu com a mulher, com a babá, com a empregada, com a jardineira e que não sei o quê, eu aposto que foi 25 milhões nessa farra toda, cara. Não duvido nada, cara, não duvido nada. O que me deixa mais triste de um certo ponto assim é saber, e agora, qual vai ser o futuro do Charlie Sheen, assim, sabe? Não, ele tem que aproveitar o escândalo agora, velho. Exato, cara. Ele tem que faturar em cima do escândalo, porque cagar a carreira dele, ele já cagou, convenhamos, pô. Porque se eu tenho uma série, velho, que tá na 8ª temporada e de repente, cara, eu não sei se daqui a pouco ele vai explodir ou não, e eu vou perder um personagem principal da minha série, eu não posso arriscar, cara. Mandar a biografia da Gisele Arruda pra ele. Quem sabe ele se inspira, né? Esse é o problema. Né? Agora o pessoal tá falando até que ele tá com proposta pra dirigir filme pornô. No Joanna Hoffman, porra, velho, com certeza, velho. 3 caras mandando ver numa mina, velho. 3 caras não, 2 caras é um anão, né? 2 caras e meio. Então nessa dele aproveitar a fama dessa dele maluca e tudo mais sendo despedido, teve o lance do Twitter. Não sei se vocês viram que ele teve o tweet mais caro de todos os tempos. Palmas pra esse cara, né? Ele pode ser um, ele pode não ser o nosso herói agora, mas ele é o nosso anti-herói, né, velho? Por enquanto, né? E não foi o que Hollywood sempre ensinou que era mais legal? Verdade. Inclusive, eu vou repetir uma dica do post do cast passado pro Chuck Lorre usar na série, agora sem o Charlie Sheen, né, Guizão? A máscara que o ouvinte mandou. Ah, é, porra, certeza. Deixa eu colocar no próximo ator. ChuckLorre@gmail.com, manda pra ele, mãe. Quadrinhos. Pois é, minha gente, como vocês sabem, né, o Grant Morrison tá mostrando Batman, né, se encontrando e recrutando novos vigilantes pra fazer parte da Batman Incorporated. Na edição 3, ele simplesmente vai viajar até a Argentina pra encontrar o Gaúcho, né, o Batman lá na terra dos Pampas, né, dos hermanos. E aí foi mostrado algumas páginas aí diretamente aí da arte do Yannick Paquette. O morcego ele já tem na cara, né? Eu nunca vi um morcego tão peludo, cara. De asa aberta, né, cara? O cara é o Antônio Bandeiras escrito daquele Máscara do Zorro, velho. É, ele é o pré-Zorro da Máscara do Zorro, né? O mais impressionante é nem conseguir usar terno nesse deserto, né, velho? Os vilão usando terno, cara. Ah, mas a Argentina é fria, pô. Pô, mas olha a paisagem de deserto, puta que pariu. Não, isso é verdade. O texto tá com mais cara de western do que de Argentina, cara. Ah, mas é que é americano, né, cara? Tem aquela noção de geografia que é coisa ali. Tem uma arara na Argentina, coisa linda. É, lógico. Capital do Brasil é Rio de Janeiro, é assim. Agora, assim, não sei se vocês notaram, mas assim, também lendo pela notícia, eu acabei capturando essa, porque esse cara não tava estranho. Cara, esse maluco tá igualzinho um herói da Marvel, cara. Aquele El Aguilar, personagem antiquíssimo da Marvel, cara. Cara, e o foda é que, assim, se for falar que ele é uma cópia, é mentira, né? Porque o Gaúcho foi criado antes, né? E o pior é que o Antônio Bandeiras foi copiado, então. Cara. Que é cópia de quem nessa porcaria, né? É, mas pelo que a gente vê da arte aqui, pelo menos isso daí tá bem trabalhado, né, cara? Assim, mas é difícil ver a DC não escolher artistas bons, né, pras histórias delas. Infelizmente, o argumento, né, sempre continua a desejar. Essa capa aqui é respectiva a esse evento que ele vai pra Argentina. Que eu saiba, sim. Beleza. Então, uma parada de deserto mesmo. De onde tirou esses incas, teca, maia aí, sei lá de onde. É, o que a gente acabou de falar de geografia, cara? Você que é idiota de estudar pra prova de geografia, os caras tão cagando pra isso. Batman veio ao Brasil, contratou um gaúcho, tchê. O gaúcho vai muito macho, vai vestir o manto do Batman, vai ficar esquisito. Ah, cara, eu acho que essas histórias do Grant Morrison estão tirando um pouco da essência do que é o Batman, né, cara? Cara, eu acho que a partir do momento que o Batman decidiu recrutar outros Batmans, já perdeu a essência. A partir do momento que o Batman desistiu de Gotham, né, cara? Né? Pronto, falou tudo. Não, mas peraí, na verdade ele tá construindo franquias, né, pra ele ficar em Gotham, imagino eu. É o Mac Batman, né, cara? Eu leio muito pouca coisa da DC, mas assim, a imagem que eu tenho do Batman é do Cavaleiro Solitário, que, puta, demorou muito tempo pra ter o Robin, pra dividir o fardo da justiça, blá, blá, blá, aquela coisa toda. Do nada, ele querer criar uma corporação, um fast food do Batman, isso me soa muito esquisito, cara. Cara, dividir a cama virou sinônimo agora, dividir o fardo da justiça, né? Não, velho. É o nome do pinto dele. Ai, cara. Robin, segure no fardo da justiça. O pior é se for o Bat Gaúcho falando, meu fardo, tchê. Agora é o seguinte, né, velho? Se os leitores do Batman acompanhar CSI, estão fodidos, né? Porque um negócio que vai ter mais do que CSI é Batman. Verdade. Com certeza. Imagina lá, Batman Argentina. Batman, férias em Bariloche. E como seria se o universo Marvel não tivesse... Se o Professor Xavier nunca tivesse cortado cabelo? Nem organizado os X-Men. Hã? Por que cortado cabelo? Ele é calvo. Acabou, velho. É, isso. Mas você não sabe no começo? Tava ele e o Lex Luthor, cara. Na mesma praia. Quando... Só caiu nas pernas dele, né, velho? O meteorito. Ai, que filha da... puta, velho. Bom, os mutantes, todo mundo já sabe que os mutantes seriam perseguidos pelo resto da humanidade. Como está sendo mostrado no sucesso de vendas Age of X. Oliver Pérez, é com você. Bom, é o seguinte, outra percepção que o pessoal passou aí é que outros heróis que não são aí da linha mutantes, né? Que teoricamente são mutantes também, mas não vem ao caso. Tipo, aqueles que estão exemplificando, né? Os Vingadores, eles seriam, cara, uma unidade de extermínio, cara. Né? E isso que, assim, é uma das variantes da série Age of X, que é uma revista que, pelo jeito, vai ser um título periódico, né? E na primeira edição já vai mostrar isso, cara. É, que é um universo totalmente alternativo, ou seja, não vai, né, nada constar na cronologia que vocês estão acostumados a ler, ou seja, vai ser esquecido. Não importa qual delas, né, que vocês estão lendo. A velha desculpa de sempre, né, cara? Bom, enfim, né, cara, eu acho que vai manter mais o foco nesses Vingadores mercenários aí. E aqui estão contando aqui que, tipo, os mutantes, né, os chamados filhos do Átomo, eles se escondem e formam uma resistência de guerrilha, né, vai ser uma espécie aí de exército do John Connor, né, e vai se intitular como Fortaleza X, nome bem criativo, né, depois de 60 anos de mutantes na Marvel. Falando em Schwarzenegger passado aí, esse Capitão América com essa roupinha do Running Man aí tá foda também. E outra, né, cara, se você não achar muita graça em Age of X, pode esperar a paródia pornô que vai ser ótimo, né, Age of XXX, né, cara. Cara, se o Hulk não é mutante, eu não sei quem mais é nessa porra desse mundo. Pois é, cara. Aí, e outra, né, cara, o motoqueiro fantasma também não é assim, né? O quarteto fantástico, né? Um cara que vira pedra. Não, não é mutante. Não, ele não. Acho mulher que fica invisível, voa e tem poderes psicocinéticos, não, também. O cara que pega fogo, né, velho? É interessante ver pelo ponto de que, por exemplo, sem os X-Men, você não teve aquela frente que lutasse a favor dos mutantes, né? Então é até plausível o suficiente essa história deles, né? Ah, não, é super plausível, né? Porque não tinha os X-Men, mas tinha o Quarteto Fantástico, que pra todo mundo tava super bem, né, cara? Não, eles usam... O Quarteto Fantástico sempre foi, cara. Ah, mas tem o Hulk, velho. Você vai falar que esse cara não é mutante, mano. O Quarteto Fantástico não adianta. Eles sempre foram os queridinhos da América, cara. Então eles nunca seriam mutantes malvados, monstros e aberrações. Isso que é foda. Isso que você não entra. Você tem no universo dos X-Men. Você tem traição, você tem luta por igualdade social, você tem luta por igualdade racial. E no universo do Quarteto Fantástico você tem cientistas milionários morando numa cobertura, sabe? É, no fim das contas fica a dica. Se você tem mais de 12 anos, não leia quadrinhos. Cara, o universo da Marvel, cara, tem tanto mutante que um novo herói se chamaria Normal Man, velho. Porque, porra, velho, agora são os humanos, né? As pessoas comuns que têm que lutar pelos seus direitos, porque são minoria, velho, nas revistas da Marvel. E isso que eu acho o grande absurdo e uma das coisas que prejudica bastante o argumento do X-Men. Se fosse, cara, casos isolados, assim, que o Xavier, sabe? É que nem a premissa antiga do X-Men, que você tinha um cara de cada nacionalidade. O Colossus era russo. O Wolverine era canadense. O Blanca era brasileiro. Pois é, cara. Mas assim, isso dá ideia que os mutantes não é algo fácil de achar. E você tinha que ir catando em cada canto do planeta, entendeu? E não, cara. Agora, tanto na franquia de filmes como no quadrinhos, os caras entupiram de mutante, velho. E não sabe mais o que desculpa dá pra fazer um argumento ou um roteiro filme, cara. Esse é o grande problema. É simples, cara. Crise nas Infinitas Terras, na Marvel. Pronto. Lima um pedaço disso aí, cara. Mas uma coisa tem que considerar. Esse Wolverine ficou fera, hein, cara. Wolverine ficou fera, tá esquisito. Miscelânea. Uma dica do tio Oliver pra você que é bandido. Se você vai roubar uma casa... Atenção, Charlie Sheen. Você tá procurando um novo ramo de atividades? Se você vai roubar uma casa, não ligue pra polícia quando o dono chegar. Pois é justamente isso que o nosso autuado em flagrante aqui, o Timothy James Chapek, de 24 anos, ligou pra polícia ao ver o dono da casa chegar, na casa que ele invadiu, né? Ele ligou pro serviço de emergência com medo de que o proprietário secretário pudesse ter uma arma, segundo o jornal local. É, pra invadir a casa do filho da puta, não tem medo, né? Não, roubar pode, agora matar é feio, né? É. Cara, e você não pode falar isso, ele foi um cara consciente, ele viu uma pessoa estranha que ele não conhecia, perto da residência que estava, ele chamou a polícia, cara. Não, uma atitude completamente normal. Um cidadão exemplar, né? Lógico. Tô entrando em casa, né? Tô entrando em casa. Ops, fui eu. Ai, caramba. Não tem muito o que falar, né, cara, velho? Os americanos, velho, cada vez me surpreendem mais com a criatividade de ser burros, né? Porque aqui o brasileiro, ele tem o dom pro crime, né? Ele tem a criatividade. E o americano não, né? Dormir na casa da pessoa que ele tá roubando. Pois é, e até na foto aqui do registro, o cara tá com uma cara de sono, velho. Tá foda. Ficou a noite inteira com o Charlie Sheen, tava lá o sonho, curtindo uma carreira, a noite foi boa, falou, vou passar em algum lugar antes, eu preciso fazer uma limpeza. Opa, chegou a polícia, né? Chegou o dono da casa, liga pra polícia, né? O que eu vou fazer, né, cara? Foi fazer a limpeza e sujou a ficha dele, né? É muito desprendimento, cara, parabéns pra esses caras, pelo amor de Deus. Cara, você imagina que foda, você liga pra polícia, aí chega a polícia, porque o dono também ligou, né? O dono também ligou pra polícia, óbvio. Aí chega lá, cara, a polícia manda o cara erguer as mãos pro alto, tá ligado? Ah, manda a cabeça, não sei o quê. Recebeu uma ligação dessa casa aí que tem alguém invadindo. Não, sabe o que eu acho mais foda? Porque é o seguinte, se ele tava com medo do dono da casa ter uma arma, pô, ele levaria umas 2 horas pra explicar a situação dele, velho. Entendeu? Olha, eu tô roubando uma casa, eu tô chegando pouco. Eu tenho medo que ele me fure que nem uma peneira, que nem o filho da puta que eu sou, e me jogue numa vala e nunca mais seja achado, né, cara? Cara, se eu fosse o atendente do 91, velho, eu ia mular muito esse cara. Pois é, o que me levou a pensar numa coisa, né, cara? De quem será que era essa casa pra esse cara ficar com tanto medo, né, meu? Ah, quem tem tem medo, filho. Ele sabia onde tá se metendo. Já vai! Os investigadores descobriram também o motivo que levaram Claire Abdelden a esconder quase 170 mil dinheiros na calcinha. Cara, você imagina o tamanho dessa mulher. A mulher colocou o dinheiro na roupa íntima na tentativa de evitar pagar imposto sobre a venda de uma propriedade, segundo o jornal The New York Daily News. E se você tá com uma cueca faltando aí, Guizão? Eu vou colocar, tá tão impressionado o tamanho da mulher, se deve caber uns 300 aí também, fi. Nos calcinha. Tem que ser um calção, né? A cidadã foi flagrada em junho de 2010 no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York, com 1.699 notas de $100 escondidas em sua calcinha. O dinheiro era relativo à venda de uma propriedade de seu falecido marido no Sudão. Evasão de divisas, toma. Durante uma escalada em Amsterdã, a mulher tirou a calcinha no banheiro e escondeu na boca. Peraí, velho, ela tava vestindo isso? Velho, não é nunca que eu ia botar a mão nesse dinheiro depois, cara. Caralho, velho. Se eu sou da Receita, eu falo, toma, coitado que o Kenzie for gastar essa merda. Cara, devia estar tochado esse negócio. O Washington, né, ficou com aquela marca, aquela derrapada, né, velho? Ele ficou com uma cicatriz de John Locke marrom na cara, né, velho? Cara, mas assim, cara, são 1.700 notas, né, velho? Não, porra, velho, como? Não tem como, cara. Só se pergunta isso, como, né? Não tem o que falar, cara. Como? Ela falou 17 mil, daí falou, pô, tô achando que você tá mentindo. Não, tá bom, eu admito, eu tenho um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais. Pô, os caras fazem check-in do Circo Vostok, né? Querendo embarcar no avião. Porra, velho, sinceramente, 1.700 notas, velho, se tu conseguir, eu não sei, pô, o vestido tem que ser muito largo também, né? Porque a mulher tem dessas, né? Ok, a gente não tem ideia de quanto que avançou pra baixo a parada, né, velho? No mínimo, devia estar nos calcanhar dela, cara. Sim. Pô, que bela carçola, né, velho? Uma bela doceroula, né? O negócio era o seguinte, se ela fosse esperta, ela ia na Versace, comprava uma calcinha do mesmo valor lá, viajava tranquilamente e passava por... revendia, né, velho? Return, né, cara? Momento Sofá. Mr. Bombastic. We want some bombastic romantic. his fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover Lover. E, senhoras e senhores, o Momento Sofá dessa semana é pra relembrar uma velha brincadeira de infância, que é nada mais nada menos que uma briga saudável de travesseiros, né? Quem nunca brincou de briga de travesseiro, né? Quem nunca brincou? Que meninas nunca brincaram de topless de briga de travesseiro? Falando em saudável, que saúde, hein? Que saúde. E nessa foto super saudável, é healthcare, as modelos Emma Frame e Kelly Andrews fazem uma sessão de fotos de briga de travesseiro, topless, em maiores de 18 anos, discretion advice. É, foi, voou pena pra tudo quanto é lado e ninguém sabe até onde foi só do travesseiro, né? Olha só, ouvinte, pena que essa daqui não são gifs animados, hein? Pena, né? E é isso, deleitem-se com o Momento Sofá enquanto ele ainda existe. Bom, e esta foi a nossa 83ª edição do Nerd Drops. Queremos agradecer o nosso querido Rafael Smock pela participação. Ou seja, que é isso, gente. Acessem www.nerdsmock.com.br o nosso podcast. Eu quero pedir Justin Bieber com a música final. Sobe a música. Não, obrigado, galera. Obrigado por convidar para participar do Nerd Drops. Por mais idiota que possa parecer, ouvinte do Nerd Drops durante um bom tempo, tá aqui gravando junto com vocês. Foi foda pra caralho. Acho que eu nunca dei tanta risada na gravação de um podcast, cara. Deixa eu fazer o meu jabadão. É, pode ser também. Então, visitem a Taberna do Smoke, www.tabernadosmoke.com.br. Entre postagens variadas, que a gente tenta ter uma regularidade em postagens, a gente tem o TabernaCast quinzenalmente, podcast de coisas variadas, a gente fala de um pouco de tudo. Na verdade, a gente se apoia mais em cima da temática mesmo, de ser uma taberna, de ser um bar, onde o pessoal chega, pede sua bebida, quem pede a bebida mais maluca, fica sendo o cara lá, o taberneiro da quinzena, tem o garçom zumbi. Então é mais a gente brinca em torno dessa temática nossa, falando de qualquer merda que vem à telha, cara. E... Confira lá que o Guizão participou de todas. E fica o convite pra vocês aqui também. Vamos organizar um dia pra vocês irem lá na taberna, lá pra gente bater papo, pra vocês pedirem uma bebida esquisita lá. Eu vou te falar uma coisa. Mas vai ser com post editado ou não? Antes disso, eu vou te falar uma coisa, vou te confidenciar um negócio. Que? Tirando o Polar, tá? E os integrantes do Nerd Drops de Games, qualquer podcast que eu ou o Oliver participa... Não vai ao ar? É. Então, há 50% de chance de que não seja publicado, caso a gente participe. É, e tem outra, só eu e o Polar gravamos um que não saiu até agora. Isso daí foi, faz o quê? Foi janeiro? Sério? Por aí, cara, a gente tá tão prestigiado, cara. Cara, você acha que isso é muito? Eu gravei um... Não, mas eu pego o desafio, cara. Vocês vão participar do Taberna e eu vou fazer essa pão ir pro ar, cara. Mas enfim, então finaliza o nosso cast com uma música digna. Pode ser qualquer uma? Qualquer uma. Não, eu vou pedir uma barulheira aí, bandinha do meu coração, os meninos que gritam pouco. Eu quero Lamb of God com Now You Got Something to Die For. Ah, achei que era Restart. Bom, fique aí com a música do Rafael Smoke. E não se esqueça, dúvidas, sugestões, posts limados, mande aqui pra... Fotos barbadas, né? E fotos barbadas, galera, não esquece da foto barbada sua. Então é o seguinte, manda pra nerddrops@nerddrops.com. ou .com.br, ou pode ser pelo mais tradicional aí, o nerddrops@gmail.com. Até a próxima. Um beijo na bunda. E até a próxima segunda. Chupa, Sussi. Eita, nós. Quem tá gravando? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Então levanta o fone aí, olha. Velho. Você tá com o nariz do avesso? Tá captando minha voz legal aí? Tá. É só tirar dessa capa dessa. Olha lá, pô. Essa Marquise de Bituca com esse nariz. Cara, o Polar ele solta cada uma, velho. Isso daí é coisa que você aprende com o vô, com o tio, sei lá. O Eduardo da velha, velho. Arnold Schwarzenegger considerando remakes de Predador, Exterminador do Futuro e O Sobrevivente. Cara. Ele com essa idade não é predador de mais nada, né, bicho? Ele, no máximo, ele é o sobrevivente. Bom, só lembrando também que o Anjos da Noite 4 aí também não vai ter o diretor dos outros filmes, né? O Len Wiseman só vai ficar na produção. Que, por algum acaso, é marido da Kate Beckinsale, né? Olha só, hein? Unir o útil ao agradável. Beleza. Será que ele sai com ela com aquele uniformezinho? É, colar preto, interessante. Olha, se fosse eu, com certeza sair não saía, mas dentro de casa só andava com aquele. Cara, mas eu... Você ia curtir, Oliver, andar com aquilo lá? Eu não. Ia curtir se minha mulher andasse. Imagina a Kinha chegando em casa e vê que o Oliver, velho, de vinil. Vê aquele Motoboy de vinil, cara. Motoboy? Motoboy latino-americano, cara. Isso é nome de blog, velho. Motoboy de vinil.